Muito bem, estamos na quarta parte, a parte final do nosso encontro com o Pai Antônio de Angola. O Pai Antônio, qual que é o orixá que o senhor trabalha? Ô, minha filha, oxe. E nego velho, meu filho, trabalha no Oxalá. Então, Pai Antônio de Angola trabalha com o orixá Oxalá, está passando para a gente um curso de fitoterapia etérica. Ou seja, resumindo aí, pai, fitoterapia etérica é a habilidade de usar as plantas em benefício do equilíbrio, tanto do espiritual, primeiramente, claro, e logo como correspondência do corpo físico também. Equilíbrio emocional, equilíbrio mental e equilíbrio naturalmente físico correspondente, né? Isso, meu filho. E é manusear uma planta sem ter a parte física dela. Isso, com a parte física e sem a física. Lembrando que se você mexer com a parte física, vai intensificar. Vai intensificar, é? Isso, vai acelerar as energias. Que vai ativar o princípio ativo. Vai. Isso. Lembrando que tem que fazer a reza, viu, meu filho? Tem que fazer? Põe a reza junto. E nessa quarta parte vamos falar sobre benzimento. Benzimento? Isso. Claro, como o senhor prometeu no começo. Isso, benzimento, meu filho. Nós começamos lá atrás. Fiz uma palhinha lá. É. Mas vamos concluir aqui então. Sim, o senhor deu uma introdução e agora o senhor vai concluir. Isso, então, para trás, nego velho diz que quando você vai fazer o benzimento, você manipula energia da planta com fluido ectoplasma, entidade catalisadora, utiliza energia de médium ou medianeiro para enviar energia para o necessitado. Aí tira os cobreiros, tira as quisilas, tira os oi gordo. Sabe o que que chama oi gordo, meu filho? Pois é, por quê? Já se perguntou o que que chama oi gordo? Não, eu associaria com gente que come demais e mais do que precisa. Gente que quer demais, tem oi grande, vê demais, não tem um negócio cresce o oi, tá crescendo o oi pra cima de sua moça. Sim. Então aí o oi fica gordo. O oi aumenta de tamanho, começa a enxergar o que não é pra ficar prestando atenção. Tem que ter cada um cuidado seu. Mas vamos lá então, meu filho. Vamos lá. Então, resumindo então, meu filho. Vamos fazer vamos só terminar aqui, ó, a espada de São Jorge. E o E ficou Guiné? faltando qual, meu filho? Guiné, espada de São Jorge. Isso. Espada de São Jorge, meu filho, é uma planta muito boa para bater na porta de entrada de casa. Os fios pegam um vaso, coloca terra e coloca sete espadas de São Jorge, meu filho. Pega uma vela azul, pega uma vela vermelha e acende bem no meio dessas plantas. E pede para sete linhas de Ogum para trazer a proteção para a entrada de vossa casa. Fazendo isso, meu filho, tá firmado. Sabe por que espada de São Jorge tem ponta? Por quê? Para cortar. Para cortar as coisas ruins. Para as coisas ruins eu entrar do portão. Então, espada de São Jorge, meu filho, é uma planta de proteção para vencer as demandas. Olha o passarinho. É, meu filho, É a pintura de Deus. É? É a pintura de Deus. Nossa. Então, meu filho, você põe sete espadas de São Jorge na frente de vossa casa. Pode ser do lado de fora ou pode ser para dentro do portão. Espanta mau espírito. Olha, meu filho, corta tudo. Corta tudo. Mas desde que os sonseios fiquem contribua. Oração, olha lá. Isso. Pensamento bom. É isso aí, meu filho. Senão algum vai ficar lá no portão e vai tirar as coisas ruins e vai olhar pra dentro e falar, poxa, vida, os fios não ajuda. Deixa eu cair fora. Aí deixa os fios lá quebrar tudo, depois volta. Descendo chicote nos fios e pondo as correções. Às vezes acontece isso, meu filho. A gente fica só olhando os fios, deixando-se quebrar, viu? É? Nego velho chega, não vai por esse caminho. Toma cuidado. Nossa. E aí o Exu chega. Deixa eu intervir, nego velho. Ah, não, calma. Espera um pouco. Exu dá gargalhada, meu filho. Vocês que não escutam. Tem uns que ainda tem uns conselhos aí que escuta. E aí, nego velho conselha, vocês não façam. E aí fala, nego velho fala pra Exu, deixa aí. Vamos deixar quieto do jeito que tá. Aí os fios começam a levar paulada na cabeça. Aí os Exu fica rindo, porque vocês ficam assim, nada dá certo na minha vida, dá tudo errado, tudo que eu pego dá errado. E nego velho fica olhando. E o Exu rindo. Aí quando passa dos limites mesmo, meu filho, porque senão vocês vão se destrambelhar, aí nego velho fala pra Exu, vai lá. Aí Exu, meu filho, deixa o chicote e põe vocês no trigo. Aí depois nego velho se aproxima, faz o conversador e os fios compreende que aquilo foi necessário para aprender. Então, meu filho, às vezes a gente tem que deixar os fios levar para a cabeça para aprender, né? Como disse o menino Tempestade, boca fechada, meu filho, senão tá colando. É, não pode passar a cola pros filhos, não. Os filhos têm que aprender. Mas a gente sempre tá ali do lado, viu, meu filho? Certo, claro. Então, meu filho, o Espada de São Jorge é para cortar as demandas. Cortar as coisas enviadas. Espada de São Jorge, meu filho, é bom também pra banja, né? Nego velho já falou já, pra ficar invisível. Então, sete espadas de São Jorge, meu filho. Pode pegar uma vela azul ou uma vermelha. Ou pode acender as duas. São as cores de Ogum. Acende ali, meu filho, que energia de Ogum vai estar lá. Tá bom, meu filho? Tá bom. Tá muito bom. Qual a outra planta, meu filho? Guiné. Guiné, meu filho, guiné. Guiné é bom pra. O guiné é bom pra combinar com a arruda, viu, meu filho? É, então, diz que ele cria por si só um campo de força, de proteção, né? Isso. O guiné, meu filho, é pra afastar igual o escudo. O guiné tem uns mistérios, meu filho. Não é à toa que tem a linha de Guiné, né, meu filho? Ah, é, ué. Tem a linha do Congo, tem a linha de Guiné, Da tem a linha Angola. de Angola. É. Mas o Guiné, meu filho, é uma planta, ela não é uma planta que ataca como a arruda. Porque o arruda, ele ataca. Se você mexer com a arruda, ele te ataca, meu filho. Eita, que medo. Sabe quando o Sunsê bate no pé de arruda? Ah. Não dá aquele cheiro? Dá. Então a arruda fica alerta. O Guiné, ele tem um temperamento mais de ficar na dele. Mas se Sunsê mexer com o Guiné, também vai se ver com ele. Que ele Nossa. também encasqueta. É. Então, Guiné, meu filho, tem o princípio ativo do arruda, o violeta. Tem também o azul. E o Guiné, quando se encasqueta, meu filho, quando você ativa a energia dele, ele começa a afastar as coisas ruins. Não é à toa que você pode fazer o experimento. Fica mexendo com o pé de Guiné. Pra você ver que vai dar uma vontade de ir embora, sair dali. Você já fez isso? Não. Ele começa a mandar as coisas ruins embora. Nossa. Então são diferentes. O Guiné faz isso, o Arruda, ele fica bravo. A espada de São Jorge concentra energia, concentra o campo de força. Espada de São Jorge, meu filho, fica esperando. Vem que eu tô aqui. Vem que eu vou te pegar. Né? Mas tem que ir até ela. O Arruda é aquela coisa, não mexa comigo. Eu comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode? Comigo ninguém pode, é comigo ninguém pode. E manjericão. Manjericão, meu filho, Acalma, viu? Manjericão, ele passa a mão na cabeça. É a Faz o pimentinha. carinho. E o alecrim te deixa alegre. E a pimenteira? A pimenteira é. Vem que eu vou te sapecar. Então tá certo. Guiné, então ele tem essa propriedade de criar, bloquear a energia negativa. Isso. Não mexa comigo que eu tô quieto. Se mexer, vai levar. Seria essas formas a dito popular para entender. Isso, então vamos explicar. As pessoas não podem pensar que a planta é capaz de sentir emoção, né? Meu filho, e olha que não sente. Não, mas é assim, é a matemática reagente no Deixa eu explicar princípio coisa, meu filho. vital da planta. Sabe essas coisas física quântica que você anda estudando? Se você sabia que muito espírito de luz está nascendo nesse campo? Nascendo. Ah, entendi. Reencarnando para estudar esse tipo de matéria. Não, meu filho, já vem estudado. Sim. Tem muito mestre, meu filho, encarnando na física. Tem muito ser iluminado que está indo para a Terra para encarnar na física e está adentrando na física quântica. Muitos mestres, lamas, povo do Tibete, que está juntando a ciência com a espiritualidade. Deixa eu te contar um experimento. No século passado, meu filho, lá no começo, teve um moço que revolucionou esse campo. Isso se chama de Einstein. Um grande amigo nosso lá de cá. Tá sempre ajudando. E tinha um companheiro dele, meu filho. E esse companheiro dele resolveu fazer experimento com as plantas. Com um detector de mentira. Então, meu filho, o companheiro dele ativou o detector de mentira na planta, e toda vez que ele riscava o palito de fósforo, o detector de mentira alterava. Isso aí o fio pode pesquisar que vai achar o que o nego velho tá falando. Ele fez isso 3 vezes. Na quarta vez que ele for fazer isso, meu filho, você acredita que o detector Não mexeu? Que a planta sabia que é mentira? É, meu filho, então as plantas sabem que é mentira, que é verdade. Tem uns fios aí na terra que olha para as plantas e consegue sentir que a cara tá sentindo. Se tá precisando de água, se tá gostando de estar no vaso de vidro. Tem uns fios que tem essa sensibilidade. Porque as plantas, meu filho, elas têm emoção, sim. Por mais que alguns fios discordem, procura lá no campo da física que vai entender o que o nego velho tá falando. E para tu entender, meu filho, a seriedade de como que as plantas sentem emoção, esse físico, ele tava andando de avião. E ele passou por uma turbulência, viu, meu filho? E as plantas dele sentiam quando que tava o coração dele acelerado, com medo do avião cair. Isso foi provado, meu filho, pelo campo da física. E quando ele chegou em casa, as plantas ficaram felizes. Então, cuide bem dessas plantas. São seres vivos. Quando você dá carinho a elas e dá atenção, elas vão te retribuir com muito amor, viu? Nossa, tem um livro que chama Profecia Celestina. Muito bom. Ele fala que quando os cientistas com uma cabeça boa entendem o relacionamento que o homem pode ter de troca de energia com as plantas, ele consegue ativar princípios dentro delas. Por exemplo, um pé de alface pode ficar do tamanho, por exemplo, de meio metro, 1 metro. E Isso. dá uma energia muito melhor quando você come e se sente outra pessoa. Isso, porque tem amor, né, meu filho? Tu que tem amor, companheirismo, cresce. Quando é individual, meu filho, não brota, não fica tão bonito. Sabe, meu filho? Tem tanta coisa bonita do lado de cá. Oh, meu pai. Se Então você quiser. Se você pudesse ver, meu filho, as coisas que nós vemos. Mas é porque tem muito amor, meu filho, na casa do pai. Que os fios vivem no. Tem muito fio na dor e no sofrimento. E quando o fio tá na dor e no sofrimento, não consegue enxergar, meu filho, o que que tá além daquilo. Muitos fios já tiveram. Com os negros velho em Aruanda, tiveram em Angola, e sabe a beleza que é estar nesses planos. Vai, meu filho, tem tanta coisa bonita na casa do pai. Pena que alguns fios não podem ver. Mas vai chegar o dia que os fios vai ver dentro deles mesmo, vai sentir no coração. E quando sentir, meu filho, envia essa energia para as plantas, para os seres vivos. Vai sentir que o amor é que gera o crescimento, que gera bondade. Tem muita planta, meu filho, que consegue sentir a energia do morador. E sabe o que acontece? Seca e morre, meu filho. Tem tanto problema que a planta seca. E desfalece. Eu falar que tem uns fios que tem a mão boa para plantar. Sim. Tem uns fios que plantam, mas não brota nenhum pé de alface. É por causa disso, enfim. É por causa disso. Tem a técnica, mas tem energia. Hoje no os fios usam agrotóxico. Para as plantas sobreviver. Mas eu falo para você, meu filho, se juntar um monte de gente e der as mãos em volta de uma horta, meu filho, e começar a emitir bons fluidos, aquelas plantas, o pé de alface, o grião, do cheiro verde, vai puxar toda energia boa e vão crescer lindo e forte, sem dar nenhuma praga. E quando os fios comer, vai se sentir muito bem. Vai conseguir eliminar muitos problemas de saúde, meu filho. Mas isso ainda, essa medicina vibracional, Sunsei e os outros meninos e as meninas que estão ouvindo, ainda estão para aprender quando essas coisas vier para a Terra. E nós estamos caminhando para isso aí, meu filho. Por isso que nós estamos fazendo esse curso aqui, para entender o que que está por trás realmente das plantas, das ervas. O que nós estamos fazendo aqui, meu filho, é para trabalhar a consciência, para descobrir outro universo que está por trás dessa magia. Então nós estamos apenas começando, viu, meu filho? Graças a Deus. Então Certo. vamos falar sobre o. Mas deixa eu ver aqui. O Fih tem pergunta? Então, essa troca é realmente beneficial para o ser humano, né? Parece que quanto mais a gente ajuda, a gente mesmo acaba sendo ajudado no final. É um ciclo, pai. Seria isso? Sim. Que Claro. o passar, meu filho, para a civilização que o ser vive, que os animais, as plantas, estão aí para ser explorado. Mas não é essa a verdade, meu filho. Estão aí sim para ajudar o ser, para ajudar a humanidade. Mas vocês são um sistema. Fih já parou para pensar se não existisse os bichos que os filhos criam dentro de casa? Já. Não. Como que seria? Não. Já pensou se não existisse planta? Ah, entendi. É. O próprio ar não seria filtrado, né? Não seria, meu filho. Não teria vida. Não teria vida. Quantos bichos que tá na casa dos fios, que vem ajudar em depressão, que vem trazer alegria para família. E os bichos também estão aprendendo com os seios fios. E é uma troca, meu filho. E é uma troca perfeita. O fio fala sobre perfeição. A perfeição está nesses detalhes que os fios às vezes passam despercebido. Para ter essa perfeição, tem que ter um equilíbrio no meio dessas trocas. Todo mundo sai ganhando, todo mundo sai crescendo. Todo mundo sai se sustentando. Mas às vezes os fios, o ser humano, quer passar por cima, quer dominar. E quando os fios vêm com energia de domínio, as coisas não crescem. Tem que crescer somando. Para nascer um menino hoje em dia, não tem que ter o espermatozoide, não tem que ter o óvulo. Sim. É a soma. Tem que somar as energias. E com as plantas é a mesma coisa, meu filho. Quanto mais você der para as plantas, mais elas também vão te dar. Inclusive, meu filho, se você e os meninos podem pegar a água e ativar a parte etérica e jogar na planta. Pega a água, ativa o arruda e dá pro pé de arruda. Vai crescer bonito e forte. O mesmo acontece com outras plantas. Às vezes a plantinha tá morrendo. Ativa lá, para você ver. Como pode acontecer também, meu filho, Deu se ativar e a planta acabar de morrer. Quer tá morrendo? É melhor morrer de uma vez. Quando planta morre, o campo, a energia dela vai para o universo e depois se materializa de novo. Deus filho acredita que morreu plantinha. Morreu, mas vai nascer de novo. É melhor para ela. Então não tem que ter dozinha não, viu, meu filho? Não tem dozinha das plantas. Porque planta desconhece dozinha que ser humano tem. E animal? Animal, meu filho, mesma coisa. Nem é questão de falar assim, olha, o preto velho falou para não ter dó. É questão de, tipo, tudo que você faz de mal para os outros volta para você de qualquer forma, né? Não vai fazer por causa de não maltratar o animal, não vai fazer por não maltratar você mesmo e o animal também ganha com isso. Olha, meu filho. Como é que é isso? Porque o povo que defende o animal vai ficar brabo com o senhor. Não, isso aí é das plantas. Falei primeiro das plantas. Claro. Agora vamos falar dos bichos. Vamos. Como diz para Sunsei, tem muito bicho que vem para curar. Curar os fios, sair de depressão. Tem muito fio que se envolve nas drogas, tá na rua, encontra um bicho e consegue sair daquela vida. Os bichos, meu filho, tem que ter muito zelo e cuidado com eles. Quando os fios começam a causar perturbação no ambiente, principalmente as emocional, começa a discutir, isso começa a repercutir nos bichos. O bicho fica triste, fica coado, come menos. Porque na verdade, meu filho, os bichos não adoecem. O bicho não tem depressão, não tem câncer. A não ser que seja a alimentação que está fazendo mal para ele. Mas geralmente quando o bicho adoece, é porque tem desequilíbrio no seu protetor, no dono da casa. Quando o dono da casa está em harmonia, os bichos também estão tá em harmonia. E os bichos vêm ajudar na evolução de Sunsei dos meninos e das meninas. Vêm ajudar a que vocês compreendam. Porque o cachorro, você bate nele, né, meu filho? E quando você chega em casa, ele tá abanando o rabo. Ele tem um amor. E tem a real, meu filho. Carinho. Os gatos, mesma coisa, viu? Tem gente que não gosta de gato, né, meu filho? É, eu não sei como é que é possível isso. Mas o Mas... gato é muito ciente. Ah, só abrindo um parênteses então. Tem gente que falou que gato é do mal, porque é ligado com energia ruim, não sei o quê, que atrai, não sei o quê. Tira esse medo aí, pai. Ah, os gatos cura, meu filho. Olha lá. As companhias chegam em casa e o gato não gosta, é porque tem coisa ruim. Pode saber, meu filho. Quando chega em casa e o gato deixa que companhia passa a mão nele, é porque é gente boa. Essa é a primeira coisa. Não, mas às vezes assim, para a pessoa não se sentir mal também. Sempre disseram isso, eu não gostava muito quando diziam isso, porque às vezes a pessoa é até gente boa, mas está encostado com coisa ruim. Então, meu filho, mas Entendi, tá é com isso que você coisa quer dizer. ruim. Claro, claro. Tá com coisa ruim, mas a maioria das vezes é porque não é gente boa, não, viu? Tá mal Claro. intencionado. Porque senão não estaria com companhia ruim, né? É. Então é aquele momento da pessoa só que talvez ela esteja com companhia ruim e ela não está sendo gente boa, mas no fundo todo mundo é, né? Tá mal intencionado. Tá bom, entendi. Vai lá. Quando o gato começa a andar em volta, posso saber que tem também coisa errada. E o gato tá expulsando, tá limpando, tá descarregando. Quando o gato sobe no colo, tá tratando. Tá tirando as doenças, tá tirando os carregos. Os gatos são. Eles descarregam as energias ruins dos ambientes, entendeu? Purifica. É uma coisa boa, então. É uma coisa boa. Graças a Deus. Mas o gato é o seguinte. Ah. Se você maltratar ele, ele não gosta. Ah, mas quem que. Ele parece ser humano. Ah, entendi, entendi. Fica bravo, né? Tá bravo. Depois ele lembra? Ah, lembra? O Gato cachorro tem já bode. esquece. Por isso que o ser humano não gosta de gato. Tem uns humanos que não gostam. Claro, porque reflexo. Isso. Mas o gato é uma coisa, meu filho, que os seres humanos não têm. Quê? Desprendimento. O gato tem personalidade. Se ele não quiser, você chama ele, ele não vem. Só vem quando ele quer. Então ele é verdadeiro. Entendeu? Ele só vem quando ele quer. Ele não vem para te agradar. Nossa. Ele vem quando ele quer. Quando ele não quer, ele não vem. Tá E certo. aí, às vezes, vocês querem dominar o bicho e fica com raiva. É. Que não adianta. Então, vamos. O que o senhor tava falando das plantas, então, era. Eu vou fazer o Que elas benzinho. sentem, né? Que elas sentem. Oi? Só tava querendo explicar então que planta realmente sente e precisa cuidar delas. Ei, meu E filho, tem que não, daí o zelar senhor chegou dela. dizendo assim que também não é para cuidar da planta, mas que cuida de si mesmo e do próximo. Isso, mas a planta é o presente que Deus te deu para fazer bem para você e para os filhos. Não é bom? É. É bom. Então, meu filho. Benzimento. Benzimento. Se faz oração, que nego velho ensinou. Para o Pai Nosso, Ave Maria, para benzer os outros. Mas eu vou fazer um negócio aqui que o Fio vai fazer junto comigo. Vamos fazer então, hein? Fio, sabe quando o Fio está segurando um ramo? Um ramo. Segura um ramo com essa mão. Ah. Como se estivesse segurando mesmo. De verdade. Isso. Aí Fio vai ativar uma espada de São Jorge na mão. Dá o comando aí, meu filho. Ativando a espada de São Jorge em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ih, meu filho, não precisa nem contar, não. Falou que tá ativado, tá ativado. Agora o Fio vai fazer o seguinte. Fio vai passar essa espada no seu campo. Áurico. Áurico. Eu tenho que Isso. ficar de Espada. pé? A espada de São Jorge etérica tá no sua mão. Tá. Meu filho, vamos lá. Vamos lá. Então, qual que é o exercício? Meu filho, eu passei aqui pro Sunsei ativar a espada de São Jorge, passa na aura. Beleza. Passa na aura, meu filho. Então vamos lá, passando aqui na aura. E os filhos em casa fazem a mesma coisa. Ativa também, meu filho, um alecrim. Um alecrim. Isso. Mas vou Ativa um. ativar um alecrim e eu vou aumentar o tamanho dele, do mesmo tamanho da Pode espada de fazer São isso, meu. Jorge, Isso, para poder faz isso. segurar. Pronto. Passa na aura, meu filho. Aproxima e distancia. Veja se você consegue sentir a energia. Ah, sim, com certeza. Tá sentindo, meu filho? Você sente diferença, sim. Tipo, sabe quando você encosta a mão na televisão? Isso. Tipo isso. Você consegue sentir o cheiro? Não. Tem uns Eu filhos que sentem o consigo. cheiro. Eu fico meio assim, sabe quando você tá subindo uma montanha, o Isso. ouvido fica assim. Ativa aí o Arruda. Ah, beleza, né, meu filho? É. Coisa boa. Mas aí, meu filho, vamos fazer uma outra coisa aqui. Eita. Se Peraí, o vai. que que eu faço com esses que eu materializei? Esse aí o FI pode desativar. E aí ele vai para onde? Ele vai desativar sozinho. Eu desativo com a mesma contagem? Não, é só falar desativando e pronto. Desativando. Pronto. Nossa, daqui a pouco a gente vai pensar que a gente é Power Rangers. É os mofador? Ei, meu filho. Mas se for ver bem, né? Todo mundo tem uma capacidade mental de plasmar porque o Tata Caveira ele ensinou, se você tem um pensamento, cria aquele pensamento no mundo astral, o fluido cósmico universal ele tem essa propriedade de se juntar em volta daquilo e criar uma forma. Pois é, meu filho. Isso que são as formas pensamento, certo? Certo, mas olha só. Com a iniciação que nós fizemos, não precisa disso. Claro, a gente tem a iniciação, tem os espíritos que estão nessa egrégora que o senhor está montando para esse propósito. E já tá pronto, meu filho. Já tá, então o senhor não precisa estar aqui comigo. Se eu acendo a luz nesse sentido, onde o senhor estiver, o senhor pode vir com a outra parte que precisar. É, meu filho. Fala, ativando a Ruda. Já tá ativado. Não precisa Claro. nem contar, meu filho. Não precisa dar os pulsos da apometria. Não, meu filho, não precisa disso não. Por que que a apometria dá pulso então se não precisa? É, não sei. Não sei. Tô tentando entender também, não. Não, mas eu já sei por que que é. Porque isso ajuda eles na potência de foco. Pode ajudar, meu filho, mas é simples as coisas. Tô tentando entender até hoje. É simples. Que nem o velho tá falando, é simples. É. Aí, os fios. Mas os fios vai acostumar com Tá a bom. simplicidade. Tá bom. Então, outra coisa agora, meu filho. Vai fazer o seguinte. Vamos lá. O fio vai ativar um pé de comigo ninguém pode na sua frente. O fio só Nossa. Tipo plantado no chão visualiza um. assim? Oi, meu filho. Tipo plantado no chão? Isso, mas visualiza aí na frente do fio. Vou visualizar um gigante do meu tamanho, assim, 1,83 m. Pode ser, e fala para ativar. Ah, então tem que materializar e falar para ativar. É, você dá a forma que você quer. Para ele. Isso, aí você fala ativando. Tá. É, materializando uma planta comigo ninguém pode. Isso. Ativando. Agora o Fih vai fazer o seguinte. Fih vai pôr a mão aonde Shun se ativou. Veja se o Fih vai conseguir perceber o campo. Então, dá pra perceber, pai, mas às vezes a gente pensa que isso daí é autossugestão. É não, meu filho. Fih já passou por essa experiência? Dá autossugestão? Vou fazer o seguinte, então, meu filho. Não, eu falo até pergunto porque eu sei que tem certeza que tá ouvindo vai dizer assim, isso aí é autossugestão. É nada, meu filho. Vai lá, vai lá. Vamos fazer o seguinte. Fih vai ativar um pé de alecrim bem grandão Bem na grandão. sua frente. Fih vai. Vamos lá. Ativando o pé de alecrim bem grandão na minha frente. Isso. Pronto. Agora o Fih vai fazer o seguinte. Com as duas mãos, vai aproximar e desaproximar. Vê se o Fih percebe o campo de energia. Sim. Agora o Fih vai falar desativando. Desativando. Agora vê se o campo de energia tá aí. Não. Pois é, meu filho, olha só. Os Fih que tá ouvindo em casa, o que isso não ser nego velho tá fazendo, faz o teste. E se eles falarem que deu certo comigo só porque o senhor tá aqui junto? Não, meu filho. Pode ficar tranquilo que é que nós estamos gravando, né, meu filho? É, ué. Mas na hora que o pessoal começar a comentar, você vai ver. Bom, se o senhor não tiver, o senhor vai ter enviados. Não, meu filho, não precisa ter ninguém do lado, não. Ah. Sem vocês mesmo vai fazer. É isso que a gente fazia no tempo da Lemúria? Ah, meu filho, é melhor. Era melhor lá? Que materializava as coisas. Oh, meu pai. Igual Saibaba. É, meu filho. Claro, mas de qualquer forma a gente está materializando, só não no físico. Isso, tá em outras esferas. E as propriedades é como elas têm um valor assim, em um princípio ativo, tanto quanto se fosse O físico. a planta física verdadeira ali. Isso. Verdadeira não, né? A cópia. O verdadeiro é o mundo dos pensamentos, né? Isso Cara, mesmo. Estamos chegando lá, meu filho. já, graças a Platão. Mas vamos lá. Estamos chegando lá na essência do negócio. Né? Então, meu filho, como é que sonsei os meninos, menino vai benzer os outros? Faz oração. Se quiser, para colocar as plantas em volta de sonsei. E ativa o alecrim, as plantas etéricas. E faz as rezas, faz o Pai Nosso, faz a Maria, faz o Credo, faz a oração de São Jorge. E vai passando a erva em volta do fio necessitado. Entendeu? Nossa, mas se for isso, dá até para cuidar dos animais, assim. Mas dá, meu filho. Não é que não dá? Dos animais. Dá para fazer também, sabe o quê? Eu vou fazer um negócio aqui, meu filho, ó. Vamos ver. O Fih vai ativar. O Fih tá no cômodo, né? Tá onde, Fih? No quarto, no meu quarto. O Fih vai fazer o seguinte. O Fih vai ativar alecrim no quarto inteiro. Vamos lá. Ativa em tudo. Então, primeiro a Cobrindo gente tudo. criando alecrim gigante. Pronto. Agora, Isso. ativando o alecrim no quarto inteiro. Isso. Eu não preciso falar, né? É só ter vontade. Só ter vontade. Tá bom. Isso mesmo. Ah lá. Agora, filho, dá umas andadas aí. Ah, peraí. Vê como é que a energia fica. Pronto, voltei. Como é que tá, meu filho? Tá, é duro explicar, viu? Aí tá diferente. É, mas pode ser autossugestão, né, pai? Pois é, meu filho. Agora que nós vamos entrar no detalhe. Vamos lá. Por que que não é autossugestão? É, vamos ver. O Fih que tem visão vai enxergar. Os Fih que não tem visão tem os aparelhos. Medidor. Isso, sabe aquelas coisas lá, pêndulo? Ah, o pêndulo também mede? Tem, meu filho. Tem, sabe aquela foto que tira. Foto Killian? Aham. Pode tirar a foto que vai ver. Olha. Então, os fios que tiver esses instrumentos, pode testar que vai ver. Entendi. Então, quando a pessoa realmente acha que é autossugestão. Que acho que se eu fizer isso, vou parecer um doido. Esses outros. Não, meu filho. Mas o filho vai ver que vai ter um monte de doido. Lógico, lógico. Vai Porque. ter milhares de doidos, meu filho. Porque o pessoal que vai assistindo vai comentar, você vai ver os doidos. E vai começar a testar por si próprio e ver o resultado cientificamente. Isso, na prática. Na prática. Outra coisa também que os filhos podem fazer é pegar a planta do pé e pedir para ativar o princípio ativo etérico. E a planta vai ficar com um campo de energia mais forte, mais expandido. E faz oração junto, entendeu? Fala de novo assim, de um outro jeito, para quem não entendeu essa sua explicação aí. Por exemplo, pega o alecrim do pé e ativa o princípio etérico. Fala para ativar o alecrim etérico. Aquele alecrim físico vai ter mais energia, porque está ativando o princípio ativo etérico. Então, se não sei, os meninos e as meninas. Pode fazer o benzimento também com as plantas físicas, ativando o princípio etérico. Entendeu? Certo, entendi. Então, os fios que não quiser fazer só etérico, pode pegar também o físico. Não tem problema, meu filho. Não tem problema. Claro, entendi, entendi. Um ajuda o outro. Porque ainda, infelizmente, vivemos num mundo de aparências. Não, meu filho, porque vocês vivem no mundo físico. Então é assim que é, meu filho. Nossa. Ou seja, o bom da imaginação é a imaginação ou criação mental? O etérico? É. O etérico é o seguinte, meu filho. Você respondeu isso lá atrás. É, ela. Tem a planta física. Não tem? Sim. Você não tem corpo físico? Isso. Você não tem outros corpos? Tem. Para você existir, precisa de existir corpo físico? Você precisa do quê? Se você para existir precisa do corpo físico? Aqui na matéria. Pois é, Se meu filho. interagir na matéria, precisa de uma constituição física da mesma vibração. Mas o espírito não interfere na matéria? Sim. Da mesma forma, meu filho. A planta para existir não precisa existir fisicamente. Claro, claro. Para que alcance o resultado, né? Exatamente. Mas aí a pessoa vive de ilusão, de imagem, e aí precisa ter a coisa física para dar fé no outro. Isso, meu filho. Entendi. Exatamente. Mas o que nós vivemos aqui, meu filho, é uma iniciação. Então, os filhos não precisa visualizar, não precisa, mentalizar. É só dar o comando que está ativado, meu filho. É simples. Se a pessoa não sabe a aparência de uma planta, comigo ninguém pode. Ela só ativando já tá bom. Tá bom, meu filho. Não sabe o cheiro do alecrim. Inclusive, meu filho, deixa eu te contar um negócio. Vamos lá. Sabia que tem como você enviar isso para outras pessoas à distância? É igual reiki, então. É igual reiki. Pode enviar à distância que vai funcionar também. Mas isso não dá para explicar hoje. Isso nós vamos deixar para o curso intermediário. Ah. Tá bom? Não, mas Tá já deu para bom? entender, né? É a mesma coisa Tá. que se tivesse aqui, tá em outro lugar só. Isso, mas tem algumas coisas aí que tem que entender para fazer isso. Tá bom, então. Então, eu quero que você, filho, que está me ouvindo em casa, que teste, verifique, comenta. Tá bom? Faz aí, testando que o nego velho falou. E mais para frente. Vai pra frente e a gente continua. Tá bom, meu filho? Vamos fazer um resumo então, pra nego velho ir embora já. Vamos. Bom, as sete ervas que a gente tratou são arruda, guiné, alecrim, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, manjericão e pimenteira. Isso. pai falou um pouco do boldo, do anis estrelado. Qual mais que o senhor falou um pouco aí? Falei do Guaraná. Do Guaraná e tudo dentro do seu contexto. Deve-se seguir bem as instruções. Há coisas que se pode colocar na água, não é? Ativar o princípio na água, o princípio etérico da planta na água. E há plantas cujo princípio etérico não se deve ativar na água. Isso. Uma coisa que eu chamo a atenção, meus filhos, é que nego velho ensinou um negócio de Ogum, né? De algum. Na hora que o filho for firmar a vela para Ogum, fio limpamente. Não firma nenhuma vela, meu filho, jamais, se o filho tiver com a mente vagando e tiver com coisa ruim no coração, Olha lá. tá bom? Tá bom. E como a recordação, o que pode pôr na água é alecrim, manjericão e pimenteira. E as Isso. outras todas, arruda, guiné, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, não se pode colocar na água. Mas todas elas pode-se fazer banho. O pescoço para baixo. Pescoço para baixo. E também pode utilizar na defumação. Isso. E aí, o senhor ensinou algumas defumações estranhas aí, com esterco, que essas coisas que deixam você fedendo. E tem aquela do esterco lá, você pode colocar a casca de ovo também, que é bom. Oh, meu pai. Mas é, ninguém quer ficar fedendo, pai. Ah, meu filho, mas fé é tudo mais limpa, né? Depois toma banho, né? Fica cheiroso Toma de novo. banho. Tá Toma banho. certo. É bom tirar as quisilas. É bom, né? Empurra os móveis. Tira os entulhos para fora. Desprende um pouco para chegar coisa nova. Entendi. E jamais esquecer da reza, da Isso. disciplina e da educação moral. Isso, sempre rezando. Sempre rezando. Fortificando o campo. Certa vez, uma entidade, através do monge taoísta, falou que se a gente soubesse os benefícios que são trazidos até nós das esferas superiores, através da constante oração, ou através da oração em si, ficaríamos orando constantemente. É assim mesmo? É sim, meu filho. Até chegar ao estado que você está em contemplação constante. É como se estiver rezando o tempo inteiro. Mas é, meu filho, mas isso aí é a coisa que Francisco de Assis conseguiu, Mestre Jesus, Buda, dentre outros aí. Ou seja, não é rezar tipo com um rosário, além de poder ser isso também. Mas não é só isso, né? É só ficar rezando para Nossa Ave Maria, para Nossa Ave Maria. Não, É uma oração do coração. é do coração. Constante ligação com o alto. Isso. Entendi. A meditação ajuda nisso aí. E quando. Agora até surgiu uma dúvida que o povo vai perguntar também. A gente pode ativar esses princípios ativos que a gente fez esse curso de fitoterapia etérica. Quem faz o curso de xamanismo, dessas coisas, fica também aí com iniciação para ativar a energia do grupo Alma dos Animais? Não, meu filho, isso aí é outra coisa. É bem diferente. É outra coisa, é outra linha. Entendi. Isso aí é o. O xamã. Isso aí é os índios que podem ensinar pra vocês. Entendi, mas é mais ou menos por aí? É por aí, meu filho. Entendi, tá certo. Então, qual que é a sua consideração final, pai, para as pessoas sobre responsabilidade com o conhecimento adquirido? Meu filho, primeiro que agradecer isso você. Agradecer também aos filhos que chegaram até aqui, ouvindo nós. E é muito gratificante poder estar sendo instrumento do Pai. E para que isso aconteça, viu, meu filho? E sempre coloque essa consideração também na sua vida. Seja feita a vontade do Pai, né, a sua. Nego velho sempre falou isso e vai continuar repetindo. Soma a sua força com a do Pai. Mas Pai, meu filho, não é apenas o pai, é o pai e a mãe, viu? Porque tem o filho, tem o Espírito Santo. Para ter o filho, tem que ter o pai, tem que ter a mãe. Que é um só. Tá bom, meu filho? E vai para a prática, viu? Não guarda isso para você, não. Ajuda as pessoas e também se ajuda. Muita reza e muita prática para você. Salve, meu filho. E quando a pessoa pensa, bom, eu não gosto daquele outro, ou ele pisou no meu pé, eu vou colocar na água dele, um comigo ninguém pode. Não vai funcionar. Então, que nem pense nessas coisas. Não vai funcionar, meu filho. Lembra do cadeado. Realmente, muito bom. Ô pai, eu também quero agradecer ao senhor, porque dentro desse conhecimento falamos de coisas muito variadas, fizemos experimentos. Todos aí pudemos sair da nossa zona de conforto, graças a Deus. E se permitir a prática para então conseguir o resultado, né? Porque muita gente diz, ah, isso não funciona, mas não praticou, né? Não Tem teve a que experiência testar. por si. Tem que testar. Tá certo, então. Muito obrigado e que Deus abençoe aí o senhor e o trabalho que o senhor vai fazer com essas pessoas que vão aí. A partir de agora, se dedicar à fitoterapia etérica, quem sabe até desenvolver e transformar isso numa coisa maravilhosa para todos aqui da Terra. Isso aí, meu filho. Um salve para vocês, viu? Graças a Nosso Deus. Senhor Jesus. Abençoe cada um de vocês que traz a luz da Virgem Maria e Nego Velho já vai indo para Luanda. E saiba que todos os espíritos que estamos acompanhando estão tá muito agradecidos por Oh, nós meu pai. conseguimos concluir. E publique esse negócio rápido, viu, meu filho? Vou pedir ajuda do Edgar, com gente que ele conheça, talvez, para a gente passar os áudios e eu ensino, aí a pessoa já edita e eu já publico já tudo junto numa quarta-feira. Tá bom, meu filho. Fica com Deus, viu? Tá bom, meu pai. Graças a Deus. Muito obrigado. Salve. Salve. Senhor Edgar Souza, essa parte eu vou deixar no áudio para as pessoas ouvirem. Ah, você sabia tudo isso? Se já ouviu os áudios nesse momento, você sabia tudo isso que ele passou a respeito da fitoterapia etérica? Ou para você também foi novidade? Eu sabia algumas coisas, mas todas as coisas não. Basicamente, o espírito pega a estrutura que temos no nosso conhecimento e trabalha em cima daquilo, ampliando. Sim. Você sentiu que é isso que aconteceu também hoje? Sim. Foi isso que aconteceu. Tá bom, então. Que você, assim, que tem lidado com florais etéricos, né? Que conselho, se assim, acha mais importante passar para as pessoas da sua experiência até hoje? Deve-se fazer, dá resultado, o que não deve ser feito? Basicamente, o que o paizinho falou, já basta. É, eu tenho que ouvir o diálogo também para ver tudo que ele falou. Então. Que não. Então, as coisas que a gente lembra, outras a gente não sabe, né? Tem que ouvir para ver. Mas o conselho que eu dou é tem que testar. É no teste que você vê. E falo para quem tá ouvindo que não foi fácil. Falo também para você, Jeff, que não foi fácil a gente conseguir trazer todo esse conhecimento aí não, viu? Conta para mim um pouco sobre isso. No primeiro dia, né, aconteceu os percalços. Conta um pouco. O computador estragou, internet. Aqui também deu umas pauladas aí. E só depois que eu consegui. Ele pediu, né, para fazer uma coisa aqui. Eu fiz, aí melhorou. E nesses 3 dias, 4 aí que a gente tá gravando, todos esses dias teve alguém colado em mim, me vigiando, viu? É, O tempo ou inteiro. seja, protegendo. Protegendo, mas estava muito perto mesmo, assim, para não ter brecha para concluir esse trabalho. Ou seja, para que você não desse brecha para que o trabalho não fosse concluído. Isso. Porque teve alguns momentos assim que veio, né, aquela coisa, não, melhor deixar para depois e tudo. Aí eu também tive essas ideias assim, falei, nossa, acordar cedo, velho. Pois é. Então eles ficaram assim, nos acompanhando bastante nesses E tipo, instantes. eu não fui dormir tarde por causa de balada, é trabalho, né, velho? Mas é realmente você tem esses pensamentos, né, de desencorajar, de não fazer, de mesmo até de você pensar assim, puxa, será que tudo isso é verdade mesmo, velho? Você fica assim, você fala, nossa, você vai passar um negócio para as pessoas que pode ser uma coisa absurda, né? Vem essas ideias assim, mas daí você tem que continuar, né? Não pode desistir. Então, realmente, você acredita aí que você dá crédito para ataques que são sofridos por conta do conhecimento ser importante. Então eles acompanharam aí, ficaram me acompanhando aí, todo lugar que eu ia sempre tava ali. Ou seja, mais do que o normal. Mais do que o normal. Porque você tem, assim, clarividência, né? É, consigo ver algumas coisas aí. Então você via, assim. Né, senti também. Então eles ficaram ali até terminar. Agora vou ver, né, se. Acho que vão distanciar um pouquinho, mas ficar até o final, porque é um trabalho muito importante mesmo. Aí, agora ainda tem a outra parte da produção do vídeo e de carregar no YouTube, né? Que é outro. Deus nos acuda, né? Mas agora Mas é mas lógico que o mais difícil já passou. já passou, graças a Deus. Graças a Deus. Entendi. É E bom, a porque você. recomendação que eu tenho é Olha lá. teste, tem que testar, tem que usar, porque dá certo, dá muito certo, sim. Nossa, eu já testei em centenas de pessoas e Floral, né, etérico? floral. Eu tenho que ver também, tem que ouvir o áudio aí, como é que foi, para entender algumas coisas ali que ele falou também. E por que que você sentiu necessidade de compartilhar a dificuldade que foi para materializar todo esse curso aí que a gente teve com você, através de você com o Pai Antônio de Angola? É porque eu acho que todo trabalho não sei, todo trabalho que vai fazer uma diferença, que é importante, tem gente que não quer que esse conhecimento flua. E isso não é a primeira vez que acontece comigo, sim. Então, tem essas dificuldades mesmo. E ele deixava sempre uma mensagem bem clara para mim, falando que é assim mesmo, meu filho, tem que ter esforço, merecimento também. E ele sempre falando para colocar as pessoas em primeiro lugar, pensa no outro, pensa no outro. E no sonho ele me falou que essas coisas assim, esses testes acontecem até um certo ponto que eles deixam acontecer, muitas vezes para te testar mesmo. E essa noite ele falou para mim que ia concluir, que ia terminar e que deu tudo certo. Ah, velho, esses dias aí que a gente tá fazendo isso, eu também sonhei bastante. Não foi coisa boa, não. Pois é. Mas é, graças a Deus, né? Na hora que se acorda, acaba tudo. Acaba tudo. Então isso aí faz parte do nosso crescimento e desenvolvimento também. Ah, sim, sem dúvida. E preciso pra gente, né? Preciso. Preciso. Graças a Deus, então. Então, eu quero dizer, você falou tudo isso pra quê? Pra que as pessoas tenham uma noção da importância de pelo menos tentar não só levar a sério, mas fazer na prática e procurar os resultados por si só. É, porque os resultados falam por si só, né? Olha lá. Talvez muita gente fale, ah, não funciona, mas testa. A prática que vai te falar se funciona realmente ou não. Não tem Claro. como você falar uma coisa que falar não funciona sem praticar. Tem que testar. Tem É, que testar. eu mesmo durante todo o processo, ele fala, faz isso, eu fazia, eu via a diferença, mas eu sempre pensava assim, cético, né? Ah, que era a sugestão da minha cabeça. Mas eu posso pensar que é a sugestão da minha cabeça até que eu pegar, ele falou, pega os instrumentos que medem se ali existe ou não a foto, o pêndulo, e tem vários outros instrumentos que ele nem citou, né? Mas a gente conhece. E o melhor instrumento é você ver uma pessoa com dificuldade e superar aquilo ou um desequilíbrio emocional, físico ou mental. Com certeza. Essa é a maior prova. E se é pro bem do próximo, né? Por que não? A gente já fez tanta coisa, né? É. Fala esse pessoal de Umbanda, em prol do próximo, não é isso que não. Umbanda, espiritismo, e espiritualista em geral, né? Com certeza. Tá certo, então. Olha, Edgar, eu tenho que agradecer muito também, viu? O seu tempo, a sua disposição. É, sobretudo, a gente sofre também, né? Os ataques, mas a gente sabe aqui que é natural o médium, no seu caso, os médiums, né? São às vezes sempre mais visados, né? E sobretudo depois, porque tem entidade que acaba pegando raiva de você, né? Nem é de mim. Então, eu agradeço aí você a ter fé nas suas proteções, fé naquilo que você faz. E essa abnegação, né? Porque todos os médiuns que aqui se colocam, né, nesse trabalho são abnegados aí, trabalhadores, enquanto, pelo menos comigo, estão aqui nessa troca boa e saudável, trabalhadores do bem e da luz, graças a Deus. Graças a Deus. Abraço a todo mundo aí. Tudo de bom. Tudo de bom para todo mundo. Obrigado.